Spice Mix, a pimenta do Brasil. Improvável. O amanhã é incerto, o momento de amar é agora, é agora. Por isso eu te peço, fica, não se apavora, me abraça, não chora. A existência é passageira, o sentimento é imortal. Viver intensamente, ultrapassa barreiras, cometa mil besteiras, exagera demais. Foque no seu presente, passou, não volta mais. Não temos garantia, a fé é que nos faz. Aproveite seu tempo, faça tudo valer, mas tenha consciência de tudo que quer ser. Arrisque e tenta a sorte, não deixe de lutar. Mantenha a esperança, sua estrela vai brilhar. O amanhã é incerto, o momento de amar é agora, é agora. Por isso eu te peço, fica, não se apavora, me abraça, não chora. A existência é passageira, o sentimento é imortal. Levante essa cabeça, a vida é improvável. Acorde a vizinhança, todos juntos nessa dança. Reúna a multidão, canta numa só voz. Você não tá sozinho, cê tem a todos nós. Não há limite pra voar, o céu é seu, vai conquistar. E pra cadê o futuro, só a lembrança eterniza. Diga lá! O amanhã é incerto, o momento de amar é agora, é agora. Por isso eu te peço, diga, não se apavora, me abraça, não chora. A existência é passageira, o sentimento é imortal. Mais uma vez! O amanhã é incerto, o momento de amar é agora, é agora. Por isso eu te peço, me abraça, não chora, fica, não se apavora. A existência é passageira, o sentimento é imortal. A existência é passageira, o sentimento é imortal. O amanhã é incerto.